faz dessa. Bota na pressão, meu pop. Bota na pressão, meu pop. Meu pop, meu pop. Marcelo, os brothers, que fazem a diferença em todo o Pará. Na ocasião, é assim. Silêncio! Silêncio! Silêncio! Não tem nada para fazer mais escândalo! Sim, senhor, temos isso... Marcelo e DJ Alesir. E aí, filho, o que você tá ouvindo, mano? DJ Marcelo. Pai, você nem curte. Quem disse que não? Quem disse que não? Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo.